Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações divinas, queridos ouvintes! Aqui Alexandre Edmaster e este é o 189º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! Olha as crianças, filho da puta! É só para manter o clima. E neste episódio 189, a pedido do meu feed Kenga favorito do coração, vamos gravar a maior obra-prima já feita no cinema em toda a história do cinema como um todo, a História de Deus, também conhecida como O Peso do Talento. Sim, ouvintes, o filme em que Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage. Tcharam! De nada. Você quer dizer... E para falarmos aqui sobre Deus, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa com a voz mais próxima de Deus da minha equipe, que é o senhor Pensador Louco. Fala, meu chuchu. Eu só queria dizer que... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, V, motherfucker. Eu sempre quis fazer isso. Então tá. Não? Não entendi também, não. Foda-se. Caralho, vocês já viram algum filme do Nicolas Cage? O filme em que ele faz um monólogo recitando o alfabeto, seus porra? Ah, sim, tá. Tá bom. Puta que pariu, cara. Tá bom, desculpa, neném. Tá bom. E rindo que vocês já estão ouvindo que ele tá aqui também, né? E é o tal que é culpado pela porra dessa pauta, é o seu J. Santos. Fala aí, cabunco. O problema de uma guerra entre traficantes de armas é que a munição nunca acaba. Pior que é verdade, Nicolas, né? Nicolas Cage, hein? O senhor das armas. Não, pior que é verdade, né? Não, isso, pior que isso é verdade. Inclusive, o que tem de arma, de munição infinita nesse caralho desse filme, não tá no gibi. Mas tudo bem. É isso. E pra terminar este quarteto de Nicolas Cage, sim, caso você não esteja assistindo a gravação do Feita que foi feita ao vivo, todo mundo tá usando avatares de Deus. Temos aqui o Deus dos quadrinhos, daqui do Paranerd, é o seu Matheus HQ Menvale. Fala, tchutchu. Eu quero meu corpo. Né? Não é pra fazer uma citação do Nicolas Cage? Pois é. É a única coisa que ele fala em Pig, o filme todinho. Né? Você podia ter mandado também, bota o coelhinho na caixa. Né? Então tá. Então voltaremos daqui a pouquinho para ver como Nicolas Cage conseguiu maravilhosamente interpretar o papel de Nicolas Cage daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Vamos lá. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos, bora? Aqueles que querem mandar um comentário no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Vocês que querem mandar um e-mail, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que sempre manda suas vídeos respostas, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Aqueles que querem mandar uma tweetada através do Twitter, basta mandar para @paranerdia, aqui tá tudo certo. Você que ainda gosta de estar lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia e você vai ver os posts por lá também. Você que quer interagir com a gente e tem uma conta no Telegram, basta dar um pulo em t.me/paranerdia no Ruby Multicultural do Paranerdia. É muito bom, hein? Você que quer dar um pulo lá no YouTube, ver o canal do Paranerdia, ver os episódios feitos em live e os outros quadros que já estão lá do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a dar saltos mais altos, continuar fazendo podcast com a qualidade que tem, basta acessar os endereços apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Agora você que quer fazer uma contribuição de qualquer valor, basta dar um pulo no seu site do banco favorito e fazer um Pix para o Paranerdia. A chave é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br com o valor que você julgar justo. Então, basta dar um pulo lá, fazer aquele Pix maroto e ajudar, e a gente vai ser grato até a próxima contribuição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e fiquem com o episódio. Eu sou seu pai. Volta. Então, o peso do talento, The Unbearable Weight of Massive Talent. Data de lançamento, 12 de março de 2022. Direção de Tom Gornikan. Roteiro do mesmo Tom Gornikan e de Kevin Etten. Por favor, seu pensador, Sir. A sinopse. Nesta comédia de ação, Nicolas Cage interpreta o papel de Nick Cage, incorporando os seus mais notórios personagens do cinema, enquanto se vê às voltas com um superfã, Pedro Pascal, que é traficante de armas e agentes da CIA. Eu nunca mais vou pedir pro Koala se ler uma sinopse na minha vida. Que isso? Tá? Eu às vezes eu vou mandar a sinopse, mesmo que o pensador não participe da conversa, eu vou mandar a sinopse só pra ele ler e eu solto no episódio. Tá? Mas tá bom. Mas, Filho Kenga! Oi! Antes da gente seguir pro elenco, me diz aqui uma coisa. O que te levou, como se eu não soubesse, tá? Só tô perguntando só pra uma questão retórica. O que te levou a querer fazer-nos gravar um Paranerdia sobre esta obra? Eu sou uma pessoa religiosa, né, meu filho? Quando eu vejo que tem alguma coisa feita sobre Deus, eu preciso divulgar a palavra. Puta que pariu, né? Né? A palavra do puta que pariu. Essa é a palavra correta, inclusive. Ah, não, cara. O título do filme já me pegou de primeira. O peso insuportável de um puta talento. É pra isso. Tá, o puta talento é interpretação tua, então, né? Então, mas tá assim, bom. Ó. Okay. The Unbearable Weight of Massive Talent. Não é só o peso do talento, é um insuportável peso de um talento bom da gota. Bom da gota, é isso aí. Aí essa ideia desse título veio da onde, pensador? Esse título é claramente uma brincadeira com o livro do escritor Milan Kundera, meu livro espiritualista Insustentável Leveza do Ser. É só um livro espiritualista para poder ser mencionado no título do filme de Deus. Né? É claro. Né? Falando nisso, ó, Feed Kenga, quem fez o papel de Deus? O próprio Deus, né? Nicolas Cage, ou né? Nick Cage. É que o Nicolas Cage fez o papel de Nick Cage. Engraçado que se eu não tô muito errado, e provavelmente eu estou, Eu acho que eles só falaram o nome completo Nicolas Cage duas vezes no filme todo. O resto era Nick, Nick, Nick, Nick, pra tudo quanto é lado. Mas claro, uma das máximas de Deus, né? Não usar o nome do Senhor em vão. Muito bem. Ah, ô, rapaz. Não, por favor, Jorge, uma salva de palmas virtuais agora. Obrigado. Pro seu pensador. Obrigado. Porque essa foi ruim pra caralho. E, Pencito, sir, quem fez o papel de Javi Gutierrez? Javi Gutierrez está interpretado por Pedro Pascal. E é um ator em... O filho da puta tá mandando ascensão. Bem pra caralho, ele manda, né? Desde bem o Mandalorian, tudo, o filho de uma puta tá mandando bem pra... Desde Narcos, cara, o cara tá mandando bem pra caralho, né? Pô, puta que pariu. Mas Pedro Pascal o é bom, bichinho, cara. O bichinho talentoso que é esse filho da puta... Puta que pariu, mata. É, Teteuze, quem faz a agente da CIA Vivian? Tiffany Haddish. Fez bem, eu gostei. Não desmereço o trabalho da menina, não. É, ela é atriz do Saturday Night Live, né? Ela foi durante várias temporadas, né? Sim, sim, verdade, verdade. E quem fez a ex-esposa de Deus, Olivia Fidkenga? A Sharon Horgan. Sharon Horgan. Horgan. Tá, ou seja, é. Horgan. Né? E, Pencito, quem fez a filha de Deus? A filha de Deus foi Lily Mochin. Rapaz! É, realmente ela era uma mochinha mesmo, né? Foi uma mochinha. Né? Foi uma mochinha. Tomou-lhe um tuduche, você sabe, né? Jorge, você sabe, né? Lili Mochin. Um tuduche nessa, não. Ele não vai ficar sem o tuduche nessa, não. Não. Tá. Aí, um personagem que eu guardei pra mim falar, porque eu adorei a participação dele, que falou pouco, mas fez umas caras e bocas maravilhosas, foi o seu Neil Patrick Harris, né? Uma das bichas mais famosas que tem, cara, na porra do Hollywood, fazendo o agente do Nick Cage, Richard Fink. Cara, foi sensacional as tiradas. Aquela cena... dos dois tomando uma sova de folhagem na porta da sala, de cara. Ui, de como eu gosto disso! Cara, mas me sentindo... Ai, que delícia, cara! Eita, eita! Eu ia chegar numa hora que o Neil Patrick Harris ia berrar pro cara, vai, passa esse mentol no meu cu, garotão. Então tá. Mas, Fidkenga, quem fez o amor de Javi, Gabriela? Alessandra Mastronardi. Ah, tem que fazer com a mãozinha. Outra... Tem que fazer com a mãozinha. Alessandra Mastronardi. É essa aí, Berdinazzi, maledetto. Porra. E, Matheus, quem fez o primo do puto lá do Javi, o Lucas Gutierrez? Paco Leone. Paco Leão. O cara me fez o papel de psicopata bonito, tá? Ei. Passou bem o papel de filha da puta no filme. Muito bom mesmo, tá? E pra terminar, no papel de vítima do sequestro e vamos dizer a pedra rolante dessa história toda, no papel de Maria, a Katrin Vankova. Quer dizer, pegaram a mulher provavelmente de origem russa pra interpretar uma menina espanhola. Tá, ela, de parabéns. Ela pode ser canadense, afinal o sobrenome dela é Vancouver, né? Vancouver. Nossa, mamãe. Jorge. Isso se chama atuar, outro. Cara. Outro, tá? Por favor. Mamãe. Então tá, bora começar essa merda. Essa merda não, vamos começar essa beleza de filme, que a merda é eu ter que gravar com vocês. Então, beleza, começa o filme, e o filme não poderia começar de uma maneira melhor do que um casal de jovens, casal de jovens, vendo as cenas finais de Con Air, que eu vou te contar uma coisa, o filme onde o Nicolas Cage tava canastra é na porra do Con Air. Não tô falando mal do Con Air, vou deixar bem claro. Mas é um pode, dos meus guilds de Con Air. Eu gosto muito de Con Air, Mas o Nicolas Cage tá muito canastra. São ele dois tá muito metido que a galã, né? Que eu considero ele mais canastrão. É no Conner e é no Arizona Nunca Mais. Cara, mais do que no Face Off, no Outra Face, cara, mas o cara tem que interpretar a porra. Tem que interpretar a porra do John Travolta, cara. Tem que ser canastra em dobro. Cara, mas aí que tá. É, Outra Face, o filme, ele, na verdade, é quase o paraíso perdido do John Milton, porque nós temos Nicolas Cage e nós temos Lúcifer, que é John Travolta, tentando se passar por Deus, que é Nicolas Cage. Né? Eita, é porra, Deus com a cara do capeta e mais. É Deus com a cara do capeta interpretando Deus, né? Ou interpretando o capeta, no caso, e o capeta com a cara de Deus interpretando o capeta, né? Não. Uma capetada geral, né? Muito claro, bem, assim, então. A Outra Face é um filme que é mais fácil você assistir do que você explicar. Não, Outra Face não se explica, Outra Face se sente. Se introjecta. É a sua. Então, tá. Mais uma prova de que ele é Deus. Mais uma prova de que ele é Deus, porque afinal Deus diz o quê? Você levou uma bofetada, você oferece. Ah, que filho de uma mãe! Que filho de uma mãe! Ó, o filme onde a gente mais teve tuduches até hoje foi Mortal Kombat. Vocês estão querendo bater a. Cara, nós estamos falando de um filme. Latinho nós cano. Estamos falando de um filme do Nicolas Cage, onde o Nicolas Cage interpreta o Nicolas Cage. A sanidade desse podcast vai degradar muito até o final. E olhe lá! Isso eu tenho que concordar. Isso eu tenho que concordar, mas tudo bem, vamos lá. Mas aí o Jovs, lembra do Jovs que eu tava falando agora há pouco? Então, eles começam a tecer enormes elogios a Deus, afinal de contas, quem não faria isso? É até um despautério não tecer enormes elogios a Deus. Aí, de repente, batem a porta lá, né? Tocam a campainha, eles acham que é o iFood, mas eles só se fodem. Meu tuduche agora, por favor, tá? Então. Aí um bando de o que parecem ser guerrilheiros, né? Pegam, não entendi direito se eles matam o garoto ou só nocauteiam, mas eu acho que mataram o moleque, porque a garota, assim, tomou-lhe uma bufetada no meio da cara e caiu dura. Mas o garoto, como ele não aparece mais na porra do filme, então vamos presumir que ele morreu. Sabe como é que é, né? Figurante com caracho, latino, assim, eles não duram muito em filme. E maconheiro? Fala, Matheus. E maconheiro? E maconheiro. E maconheiro. E maconheiros. Não tava preso. Isso não tava pré-definido quando eu falei Jobs? Não. Provável. Então pronto. Mas aí, beleza. Corta-se a cena. E aí estamos em Los Angeles, Califórnia, e vemos Deus dirigindo seu carro até um compromisso. Aí Deus está discutindo um roteiro com o roteirista de um filme que não tem porra nenhuma a ver com nada, e ele faz um monólogo dos 13 milissegundos, que leva 13 milissegundos para uma ordem do cérebro chegar até os músculos da mão. Então, se o cara matasse o cara, ainda assim ele conseguiria disparar a arma, porque faria com que os dedos dele... Assiste o filme que vocês vão entender a porra, não adianta tentar explicar. E que pintaria... Explica Deus, e que, tá? E que deixaria uma mancha gigante de sangue na parede atrás dele. Isso. Não se explica a Deus, não adianta. Aí, beleza, então, depois desse monólogo e da fugida lá do Nicolas Cage, a gente vê ele de novo no carro e temos a primeira cena de Nick versus Nicky. Que coisa linda! Cara, que coisa bizarra! Você que lindo, aquilo foi lindo, cara. Aquilo foi lindo. Cara, alguém conseguiu identificar de onde saiu aquela versão de Nicolas Cage? Não, tô dizendo, deve ter sido do primeiro filme dele, quando ele ainda atuava com o nome de Nicolas Coppola. Não, o primeiro filme dele foi o Rumble Fish, né, o Selvagem da Motocicleta, que ele fazia o atendente de uma lanchonete, lá de um diner. Não foi desse, não. Se eu não me engano, pode ser do Estranho Vampiro, o filme onde ele come baratas vivas. Ah, então é por isso, é por isso que eu tô melhor do que vocês aí, porque eu sei de onde é esse personagem, viu? E ficou calado até agora por quê, caralho? Eu queria saber, né? Foi em 1990, ele participou de um talk show britânico do Terry Hogan, se eu não me engano. Ele foi promover o filme Coração Selvagem. E lá ele interpretou esse Nick Cage, que ele dava voadora, pulava no palco e a porra toda. Foi só ali que esse Nick Cage apareceu. Se esse vídeo estiver disponível, estará nos links relacionados deste episódio. Inclusive, você aí que está ouvindo do outro lado, procure esse filme, Coração Selvagem, filme do David Lynch com Nicolas Cage, Laura Dern e o Kyle MacLachlan. É um puta filme. Doido feito a porra, fez todos os filmes do David Lynch, mas um bom filme. Tá, o que é que não é louco nos filmes do David Lynch é a minha pergunta. Cara, mas isso é Nicolas Cage e David Lynch, cara. É que nem juntar gasolina então, e fogo. Deus e David Lynch juntos num filme é cacófato dizer que é loucura, né? Exato. Então pronto. Mas aí, beleza, vemos então Deus se encontrar com a terapeuta. Ele tá lá falando dos problemas que ele tá tendo, inclusive, com a filha, tal e coisa. E a filha dele, Ed, tá lá na sala, como todo bom adolescente, entretida na porra do celular e cagando litros porque o pai tá falando, né? Que é isso que todo bom adolescente faz. Fica no celular e caga litros pro pai. Né? Exatamente. Agora, o que eu achei um absurdo, e o pensador tá aqui pra me corroborar, né, com a minha opinião, como é que estas porra dessas crianças ousam falar mal do gabinete do Dr. Caligari? Porra, velho, então, cinema mudo, expressionismo alemão, cara, o gabinete do Dr. Caligari foi o primeiro... conhecidamente, o primeiro psicopata registrado num filme, cara. Mas era um filme doido pra caralho, ainda por cima um filme mudo, assim. É meio que pedir demais que um jovem, um adolescente, um aborrecente, tente aceitar assistir um filme mudo. Né? Cara, não precisa nem ir tão longe assim. Deixa eu te... Posso contar uma história? Sim, vai contar aquela certeza de ser do La Vem História e tal. Pois é. O negócio é o seguinte, eu dou aulas de inglês e eu tenho uma turma de tudo de adolescente de 13, 14 anos de idade, né? E duas semanas atrás a gente teve uma lição que era uma lição onde a gente tinha que adaptações de filme e de livro, né? E eu já tinha os vídeos preparados e eu pensei, vou levar uns livros para esses moleques, né? Para eles mostrar o livro, olha, esse aqui é o livro tal, adaptou tal filme, esse livro é o tal, adaptou tal filme. Levei lá. Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que adaptou Blade Runner, levei O Senhor dos Anéis, levei mais uns outros interessantes para eles verem, né? São livros populares, cara, são livros que a gente já leu, são livros que todo mundo conhece e tal. Nenhum desses moleques sabe nada do que eu tô falando, cara. Eles estão viajando e não conhecem e não leram nem Senhor dos Anéis. Poucos leram até Harry Potter. Agora. Esses moleques não estão nem aí, cara. Eles só querem saber de Free Fire, eles só querem saber de Minecraft. Um pouco se lixando pra gabinete do Dr. Caligari. Sabe nem o que é agora, isso. Pergunta se eles leram o livro do Baby Shark. A pergunta que eu faço é, tem livro nessa merda? Claro que tem, o conteúdo é zero, é claro que vai ter livro sobre isso. Ok. Bom, mas só pra dar um feedback pros comentários que a gente tá tendo, que a gente já tá tendo umas boas galeras aqui, temos o nosso queridíssimo Elias Passos Tenório, o nosso vídeo respondedor. Oi, querido Elias. Eu sou louco pelo... Queridíssimo... Eu adoro os vídeos, as vídeo-respostas do Elias, viu, velho? Também. Temos aqui nosso querido Norberto Silva. E como uma outra tradição, eu gostaria de mandar o seu Norberto Silva para a puta que te pariu, tá? Ah, é sobre Nicolas Cage, não sobre o peso do Nerdmasters. Te fuder. Tá, Norberto? Só pra não esquecer de mandar, tá bom? Campada de filho da puta, eu mereço vocês. É na equipe, é nos ouvintes, eu só me foda nessa merda, puta que pariu. Listen, son of listen. Aí o que acontece? Seguindo a pauta, Volta-se da consulta lá na terapeuta. O terapeuta passou um sabão bonito em Deus. Eu achei um absurdo, quase uma blasfêmia da parte. Heresia, né? É, né? Mas, né? Mas fazer o que acontece? Aí, beleza, Deus conta pra ex-esposa, porque sim, Deus tem uma ex-esposa, porque Deus é onisciente, onipresente e fode muito, por isso ele tem uma ex-esposa. mas ela não conhece nada, ela acha que o Humphrey Bogart é um ator pornô. Ela, sério? Tá, mas é Humphrey, né? Se você pensa Humphrey, né? Dá pra pensar. Não dá pra pensar assim, caralho. Aí a esposa do... ex-esposa de Deus, né? Tem a mesma opinião no caso do Matheus, né? Que, aliás, do Matheus e do Pensador. Que você tá querendo ver um filme de expressionismo alemão de 100 anos atrás de um alemão maluco e acha que ela vai gostar dessa porra desse filme. Porra, Deus. Não, né? Não dá. Fazer o quê? Mas aí, papo vai, papo vem, tem Deus e o seu agente, a maravilhosa Biba Neil Patrick Harris, vão até a sauna. Por favor, Pensador, o senhor, que eu acho que inclusive é chegado nesta terapia, descreva como eles estão na sauna. Eles cantam We Are the World? Não, filha da puta, eles tomando com menta no rabo. Mas a gente já não falou disso? Não, mas a gente só comentou. Agora eu tô na cena, eu estou falando da cena, caralho. Você é muito surrealista pra mim, cara. Isso é teoria das cordas, cara. Isso é física quântica, cara. Eu tô lá e cá. Caralho. Né, desgraça? Tu ri, não, é bem feito. Eu só não tô chateado com isso, porque não sou eu que vou editar. Então o Jorge, nessa hora que tá ouvindo isso no bruto, tá xingando o Pensador de tudo quanto é nome, no mínimo. Então tá, eu vou refazer, assim, usando a mágica da edição. Nerd Master, a primeira cena que aparece entre os dois é quando eles estão de raba pra cima numa sauna, levando chibatadas de hortelã não filó. Cara, a parte do Neil Patrick Harris falando, ui, como eu gosto disso. Eu vou reciclar piada, foda-se. Mas me lembrou aquele negócio, ai, que delícia, cara. Ai. É muito... Pô, ele deve adorar, cara. Imagina, cara, ser chicoteado com hortelã no rabo deve ser igual ser enrabado por um house preto. O maior problema ou ali... Ou ser enrabado pelo homem músico. Pelo homem músico. Ou pelo monstro do pântano. O maior problema ali não é a chicotada, né? Porque são dois brutamontes que estão chicoteando as costas, né? Se fossem duas brutamontas... É, não, tem razão. Aí a gente já tá falando de cinema japonês. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, peraí. Tu não me engana porra nenhuma, não, Jota, que eu sei que você ficou excitado nessa cena. É claro que fiquei, mas, né... É, tá bom. A gente tá vivendo uma fantasia aqui, nisso, né? O Fid Kenga. Fala, meu pra patrão. Que que o gerente lá de Deus chamou ele pra essa conversa? Fid Kenga? Ô, Jota, Fid Kenga é você, caso você não tenha lembrança. Então, eu tô tentando lembrar o que ele foi fazer, filho da mãe. Que tal, filha de uma puta? Você lê na pauta! Nada, ele foi eu dizer... Vou até marcar na pauta pra te facilitar. O lindo Neil Patrick Harris chamou o Nicolas Cage pra se reunir na sauna para dizer que ele deve... que ele recebeu uma oferta de $1 milhão pra ir numa festa de aniversário. Cara, é fim de carreira demais o cara do nível de Deus ser convidado de honra em baile de debutante, né? Peraí, mas o Henrique Castelli hoje em dia não vive disso? Ele aparece em um lugar só pra tirar foto, assim, leva cachê? Cara, nunca... Cara, não compara esse merda com Deus, por favor. Eu não tô comparando ele com Deus, eu tô comparando com o fim de carreira. Ah, tá bom, isso aí ainda vai. Existe, inclusive, uma piada por trás dessa oferta de 1 milhão, vocês sabem? Não. Qual? Que tem boatos correndo pela internet, pelo Hollywood toda, que o Nicolas Cage aceita qualquer papel desde que se pague pelo menos 1 milhão. Bom, levando em conta a quantidade de dívidas que ele tem, só pelas doideiras dele, mas afinal de contas, Deus tudo pode, tudo está, cara, eu acho isso perfeitamente compreensível. E a verificar a quantidade de merdas de filme que sai com ele, né? É. A gente já deve perceber que ele realmente tá aceitando qualquer bote. Véi, mas na boa, aqui entre nós aqui, a gente tá entre amigos aqui, vamos conversar, cara. Vamos imaginar que a realidade é outra e todo mundo aqui tem dinheiro enfiado até o talo. Pô, você tá na tua festa de aniversário, você não ia pagar 1 milhão, cara, pra ter um Nicolas Cage, cara? Meu Deus, cara. Eu pagava 2. Se eu fosse num motel, cara, eu ia chamar o Nicolas Cage e pagar 1 milhão só pra ele fazer um engenheiro soviético nas minhas bolas antes de eu meter. Isso foi estranhamente específico. Tá bom, não precisava ser tão específico, né? Mas tá bom. Um engenheiro soviético, depois eu quero que você me explique como isso funciona. Esse é o primo socialista do canguru perneta. Exato. Tá? Mas vamos lá. Aí, obviamente, que Deus se sente ofendido por tal oferta não merecedora de sua atenção. Ele não quer saber desta porra e vai embora para a festa da filha. Chega lá na festa da filha, ele recebe a ligação de novo da mesma porra do Neil Patrick Harris, dizendo que aquele roteiro lá do começo do filme, que ele tava propondo, que ele queria, que era o filme da vida dele, o caralho é 4, que não, ele vai ser dado pra outra pessoa. Então foda-se. Ai, que bom. Aí o que que o Deus faz quando está tristonho, macambúzio, talvez um pouco chateado. Quiçá sorumbático. Hashtag chateado, sorumbático. Sem vontade de cantar uma bela canção. Oi, mano, isso aí. Não, no mesmo nível assim de Joseph Klimber, talvez. O que, que ele faz tendo uma notícia tão devastadora para sua vida e carreira para fazer o quê? Ele enche a cara e toca piano para filha. Tadã. Cara, eu fiquei com vergonha nessa cena, velho. Você e a torcida do Flamengo. Total, cara. Puta que pariu, velho. Cara, e pensar que Deus é um bêbado chorão. Claro que é. Afinal de contas, como é que ele criou o chuchu? Sendo justo, foi o papel de bêbado chorão que deu pra ele o primeiro Oscar dele, né? Em despedida em Las Vegas. Sim. Ah, sim. Verdade. Aliás, filmaço... Verdade. Filmaço com Elizabeth Shue, maravilhosa, poderosérrima, no papel. Rapaz! Nossa! Ai, Elizabeth. Ai, Elizabeth. Né? Então tá bom, me cala a pé. Aí, beleza, a ex-esposa de Deus leva ele de volta pra casa de carro, porque afinal de contas, apesar de onipotente, onipresente, ele não tá em condições de dirigir. Então aí... Aproveitando que Deus está, vamos dizer, um pouco despoderado devido ao uso excessivo de álcool, né? Então ela aproveita para dar uma bronca em Deus, porque ela pode não ter outra chance, né? De poder ofender Deus assim, como quem não quer nada. Então ela pega, dá uma bronca nele, e aí chegando ao hotel, o Deus não consegue entrar no quarto, porque sim, uma coisa que o Neil Patrick Harris tinha falado lá na sauna, é que o cara, o Deus já tava devendo 600 mil em diárias de hotel. Ele mora no hotel. O que, convenhamos, deve ser realmente o dia a dia do Nicolas Cage, né? Não duvida-se, né? Ele não leiloou, né? A Action Comics da primeira aparição do Superman só pra pagar alguma das dívidas? Sim. Sim. Então tá. Aí, beleza, já que ele tá fudido e fora do quarto, então bora ligar, tá, o Neil Patrick Harris, tá bom. Sabe aquela merda do Mallorca? Aquela história do festa de aniversário? Sim, é uma merda, desculpa, eu nunca mais falo, não, eu aceito. Porra, vai ser legal pra caralho, tu vai adorar. A gente é tudo bando de filha da puta, né, mas de cantar um negócio, né, mano? Porra, tá que pariu. O povo evolui, é a gente de Hollywood, mas puta que pariu. Aí, beleza. Deus pega um jatinho e chega em Maiorca, Espanha. Olé! Perto da aldeia natal da minha mãe. Obrigado. A aldeia natal da tua mãe era pequena? Porque se tu era Maiorca, tua mãe nasceu em Menorca. Desculpa. Eu comecei a beber cedo hoje, velho. Desculpa. Jorge, você sabe, né? Nesse eu quero, inclusive, aquele rimshot mais longo, sabe? Então tá, bora. Aí, beleza. No aeroporto, Deus se encontra com a gente da Cia Vivian, que chegou, olhou pra ele, porra, aquilo ali é o Nicolas Cage? Aí ela tá no ponto com o colega dela lá, né, do agente, mas eu tô vendo o Nicolas Cage, mas que caralho o Nicolas Cage tá fazendo aí? Ah, acaba a missão. Não, foda-se, não, corta a missão. Corta a missão porra nenhuma. Nicolas Cage, meu ídolo, Deus absoluto de todos. Bate uma selfie comigo. Bate uma selfie comigo, eu amo você em Crude 2. Cara, tanto filme pela falar do Nicolas Cage, ela fala do papel dele no Crude 2. O que que ele fez no Crude? O chefe da família Crude é ele. Ah, é? Sim. É, o chefe do Crude é o Deus. Legal. Exato. E ele só fez porque quem tem Crude tem medo. Que filho da puta. Meu Deus. Do que depender do pensador louco, este Paranerdia vai ser o recordista de todos. Oh yeah, baby. Jorge, já se prepara, cada vez que o pensador entrar, tu já se prepara que deve entrar um Tuduxo logo em seguida, tá? Então tá. O Norberto surto. Aí, beleza, ela planta lá um localizador no Nicolas Cage, quando fez essa pose da selfie, tal coisa, botou lá um negocinho nele pra eles saberem a localização da ilha particular do Javi Gutierrez. E aí chega Nicolas Cage no porto, ele tá batendo papo com o Neil Patrick Harris, né? Ah, e esse cara, ele quer fazer o quê? Ele quer me comer? Ele quer que eu coma a mulher dele? Ele quer comer a mulher dele enquanto eu assisto? Qual é desse filho da puta? E quem tá no barco, pilotando o barco, é o próprio Javi. É o próprio Rádio. Tá lá o Pedro Pascoal ouvindo essa merda toda, né? Ah, mas o que que ele quer? Ele é gay? Ele não é? Mas, caiosa. Aí eles chegam no porto, né? Aí ele vai cumprimentar o piloto, né? Ok, rapidinho. Caiu 2 centavos aqui? Um negócio. O patrão é... O quê? Ele é boiola, ele vai querer que eu coma ele... Que eu coma a mulher dele, que ele quer comer a mulher enquanto eu assisto. Como é que é o nome do teu patrão mesmo? Ravi. Isso, Ravi. Como é que é a história do Ravi? Eu sou Ravi. Ah, aí a gente vê, olha o que que é interpretação e oportunidade. O cara pega e faz aquela pose de karatê, né? Uma mão espanada e um soco na mão assim, né? Prazer, Nicolas Cage. Isso é presença de espírito, senhoras e senhores. Vai pedir desculpa? Deus não se desculpa perante meros mortais. E eu assisti esse filme de noite enquanto a mulher tava dormindo. Eu não podia rir, velho. Puta que pariu. Se fudeu. Nessa hora a gente tem que se segurar muito pra não cair na gargalhada, cara. Puta que pariu, né? Tá bom. Aí, beleza, então agora que Ravi tá apresentado a Deus, né? Então, beleza. Deus se engana, fica constrangido, mas não demonstra que ele estava constrangido. Isso é bem deixar bem claro, tá? Aí o Ravi conversa com a Gabriela, que é o seu amor não assumindo, o quanto que ele adora Deus, né? Que a Gabriela chegou, e aí? Como é que ele é? Ah, normal, não é nada demais, não. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Tô! Ele é foda pra caralho! Aí, beleza, tá lá Deus estirado numa esteira. E Ravi lá chegou tipo fanzoca mesmo, né? Ah, eu não tô aqui. Você tá? Eu tô deitado também. Ah, ai, tudo bem? Tudo bem? Tá bom? E aí ele pergunta se, por acaso... Deus já tinha sido apresentado ao... script. Não, o script, que ele tinha mandado o script pra ele. Aí, no que ele perguntou isso, aí sim, chegou o Lucas, que é o primo, né, do cara, e que depois a gente descobre o que, que ele é, na verdade. Não vou contar agora, não, senão estou aqui. Não fosse contar, mas foda-se. Então, tá lá o Lucas, todo malandriço, cabelo platinado e o caralho A4, ele brinca, tá lá com o Johnny Cage também. Johnny Cage? Deus! Ah, com Deus, ele brinca lá com Deus, tal e coisa. Aí o Nicolas Cage já tá tão absurdado dessa porra, dessa cena, que ele faz o quê? Peca, cata a porra da garrafa de uísque e se joga na piscina com garrafa de uísque tudo na boca, quase se afogando, e aí vai Rave, mergulha e salva Deus, né? E esta cena é uma referência direta à despedida em Las Vegas, que a gente tinha comentado. Sim. Sim. Aí, papo vai, papo vem. É, de manhã cedo, a Gabriela acorda Deus de uma forma que eu considerei, inclusive, desrespeitosa. Afinal de contas, não se deve acordar Deus dessa maneira, fazendo aquele famoso puxa o lençol e joga a criança quase pra fora da cama, saca? Eu tenho que confessar que eu já fiz isso umas 2 ou 3 vezes com meu filho. Não, mas peraí, é Deus, é Nicolas Cage, cara. Né? Eu não fiz. Pra acordar Nicolas Cage tem que ser um bola gato cortando por baixo, assim. Por aí, né? Mas aí ela falou: você vai levantar agora e vai no penhasco com o Ravi e você vai adorar ir no penhasco com o Ravi, você entendeu? Então tá bom. Ok, a senhora falou, tá falido, não tem problema não, vamos aí. Ah, beleza, então, estamos aonde? Ah tá, o Ravi e Deus vão até os penhascos, beleza. E o Ravi faz uma cena pra Deus, né? Oh, o general, ele não deixa eu namorar a Julieta, que é a filha dele, mas eu amo Julieta e vou fazer de tudo por esse nosso amor. Aí o Nicolas Cage olha para um lado, olha para o outro, olha para trás. Tu tá inventando essa merda, né? Não! Eu adoro Julieta! Cara, vai te fuder. Isso é alguma coisa de Stanislavski, algum método? Stanislavski, que é o líder da rebelião! Para com essa merda! A porra da Gabriela me acordou de manhã e eu nunca acordo de manhã. Tive que vir pra essa porra desse penhasco pra tu ficar me fudendo com essa merda dessa brincadeira de fazer de conta. Caralho. Pô, era isso que eu queria que você fizesse. Eu queria que você reavivasse essa tua chama. Você não pode querer se aposentar. Sim, ele tava querendo se aposentar. Ele falou isso na piscina, eu esqueci de comentar. Ah, o Rabi ficou desconcertado. Né? Ele, porra, você não pode se aposentar, Nick Cage. Você traz luz e alegria para toda a humanidade. Para toda a humanidade? Sim, para toda a humanidade, claro. Você é Deus. Sem você não existe nem mais ninguém, porra. Né? Aí, estamos onde aqui agora? Ah, sim. Aí o Deus acaba embarcando na brincadeira junto com o Ravi, né? E eles pulam do penhasco, que o Nick Cage achou que era só uma porra do pulinho, né? Tipo, uma pedra da... Sabe que você... Pula de um penhasco alto pra caralho. É, que ele acha que era tipo uma... Daquelas pedrinhas no litoral de São Paulo, sabe? Aquelas que você pula ali do Santos, né? Ele achou que tava pulando das pedras do arpoador. Por aí... Por aí. Mas não, o cara pulou de alto pra caralho, eles... E quase que eles se fodem, inclusive. É. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não acham que essa parte, assim, dele se embrenhando, dele fazendo aquele bonding ali com o Ravi e tal, que parece muito com aquele filme A Entrevista, lá do Seth Rogen, que eles vão... Lembra entrevistar muito. O... Não parece muito, cara? Lembra muito. Que eles vão entrevistar o Kim Jong-un lá? Sim, lembra muito. Aí, beleza, enquanto estão se secando depois dessa cagada que eles fizeram, né? O Ravi e Deus conversam a respeito da filha de Deus, que ele, como que ela pode não gostar de gabinete do Dr. Caligari. Deus também conta como é que ele conheceu a Olivia, que ela era maquiadora num dos filmes dele e tal e coisa. E aí o Ravi pergunta, qual é o teu filme favorito? Aí, porra, Ravi, sacanagem, cara. Tem tanto, são mais de 100 anos de filmes pelo mundo inteiro, cara. Não dá, tem hora que tu gosta de um, tem hora que tu gosta de outro. Quais são os teus? Aí o Ravi mandou, a Outra Face, porra, obrigado, legal, muito bom. O outro segundo que eu gosto muito é o Gabinete do Dr. Caligari. Aí, tu gosta do Gabinete do Dr. Caligari? Cara, mas eu amo o Caligari! Porra, é muito bom! É, não é? Então pronto. E aí vocês se lembram qual é o terceiro filme favorito? As Aventuras de Paddington 2. É mole. Esse, eu acho que se eles assistissem aqui no Brasil, eles não tinham gostado tanto... Que afinal de contas foi o Danilo Gentili quem dublou o Paddington. Meu Deus. É. Quer dizer, desculpa, meu Cage. Meu Cage, né? Mas aí, porra! Tá de sacanagem? Paddington 2? Tu gosta mesmo dessa merda? Você já viu? Não! Ah. Alguém assistiu esse filme aqui? Eu nem faço ideia do que é esse filme. Nope. Cara, eu já vi. Porque por uma puta, uma tremenda curiosidade... Ai, mamãe. Tá aqui, cara. Você raviu. Ele achou que eu não tinha ouvido. Boa. Né? Ai, mamãe. É a porra de um ursinho que foi criado por ingleses e vai parar na cidade grande. E ele é muito educado. O diferencial dele é que ele é ultra hiper educado. No meio de um monte de gente que tá cagando litro. Parece ser um saco. E não tem graça. Tá? Mas aí o Ravi bota, né? O Paddington pra assistir, né? Ele assiste em Paddington 2 e Deus chora assistindo Paddington 2. Eu só não sei até hoje se foi de emoção ou de raiva. Tá? Mas aí, beleza, novamente o Ravi pergunta pra Deus se ele assistiu, ou se ele assistiu, não, se ele leu o script que ele mandou pro agente. A gente sabe de antemão que o agente cagou litros pra porra do roteiro do Ravi, então nem ele nem recebeu. Ah, manda pra mim. Tu não tem meu zap zap? Manda pra mim, direto que eu sei que eu leio essa porra. Ah, então, peraí, tururum, tá, mandei lá pro teu OneDrive, pode pegar lá. Ah, fica aí, deixa eu ler e a gente, sei lá, desce ali na cidade, toma os Beer Night enquanto eu leio essa porra e você vê. Não posso fazer isso agora não. Não, eu tenho muita vergonha, eu vou ficar muito nervoso vendo você lendo o meu script. Tá bom, né? Então tá. Aí, beleza, não, o Ravi tava saindo da piscina... E Deus chega pra ele, pô, Ravi, vou te contar um negócio, não, eu não queria vir nessa merda, não, mas, caralho, eu me diverti muito, tá? Muito obrigado, cara. Aí ele se divertiu comigo. E aí temos Nicolas Cage num bar, enchendo a cara, e temos a segunda cena de Nick versus Nick. E que cena, com viu? Com adendo, né... Com um adendo, porra, que dessa vez nós tivemos a cena do Nick Fucking! Ok. Ai, quase fiquei sem voz. Cara, fico... Atenção, tão... ouvintes, Nerdmaster acabou de rasgar a penúltima prega. Se fodeu. Eu acho que essa foi a prega raiz. Cara, isso foi tão vergonhoso quanto no filme, velho. Cara, não, no filme foi... Cara, eu não consigo... Eu tava olhando pra aquilo... Ah, para. Tá bom. Chega. Os primeiros 2 segundos foram ótimos. Mas o troço levou exatos 16 segundos de foto. Em nenhum outro filme você tem 16 mil segundos de fucking, a não ser que seja rated R. Eu assisti 2 hoje. Eu ia falar de uns assim que tem umas ou meia hora. A última transa do pensador. É, não existia o cinema naquela época ainda, mas... Então tá. Aí Nicolas Cage tá saindo... Ah, sim, depois dessa o Nick ainda dá um beijo no Nicolas Cage, dizendo: Nick Cage, beija gostoso. Cara, que coisa linda e bizarra ao mesmo tempo, velho. Linda e bizarra são duas palavras que andam coladas uma na outra nesse filme, durante esse filme inteirinho. Tá? Então, ó. Aí, papo vai, papo vem. Nick tá saindo lá do bar, né? Com a cara cheia e a boca cheia também dos beijos do Nick. E os agentes da CIA pegam e jogam Deus no Avan e contam pra ele que o Ravi, na verdade, é um traficante de armas. É óbvio. Deus não acredita nesse absurdo. Como é que um fiel da seita dele vai ser traficante de armas? Que absurdo uma coisa dessa. Aí os caras... Ah, tá, você quer saber mais da vida do cara do que nós da agência de inteligência do governo, né? Ah, sim, porque eu tenho meu método Stanislav quântico, fluorescente, xamânico, que me diz que ele é uma boa pessoa. Ô, galera, para o carro aí. Vou acabar com o negócio tudo, porque o cara aqui com os quânticos xamânicos, meditabundo, mediúnico dele, falou que o cara não é traficante, então a gente tá tudo errado. Então, toca o bonde, Francisco, volta pro aeroporto. Aí eles mostram uma foto da Maria Delgado, que é aquela jovem lá do começo do filme, lembra? Aquela que tomou uma moqueta na cara, que desmaiou, caldura. O nome dela é Maria Delgado, e ela é a filha... do candidato a presidente da Catalunha. Pra quem não sabe, a Espanha não é um país só, tá? A Espanha tem o Reino da Espanha e a República da Catalunha, que fica dentro da Espanha. Então existe sim um presidente da Catalunha, que é quase como se fosse um governador, né? Mas eles contam como presidente. E o rei da Espanha, tá? Oi. Desculpa, Jorge. Bom, mas aí depois que ele mostram essa foto da Maria lá pro Nick Cage, já vive, joga sujo pra caralho e fala: e se fosse a sua filha? Isso é maldade, isso aí foi jogo sujo, porra, fazer um negócio desse. A pessoa se mata jesuína? Que porra é essa? Como é que pode uma coisa dessa, né? Ninguém riu. Aí, beleza, volta-se pra festa do Ravi, né? Porque afinal de contas é pra isso que o Ravi pagou 1 milhão, é pro Nicolas Cage participar da porra da festa, né? E aí papo vai, papo vem, ele começa a fuçar o quarto do Ravi atrás de pistas. Numa hora que ele acha lá a central de câmeras, ele tenta lá fazer a... parangolé que estão ensinando ele no ponto ali como é que faz para poder capturar as partes da cena que interessam, e nesse meio tempo que ele tá dizendo que tá com o fiofó apertado, né, porque não tá passando nem Wi-Fi, que ele tá achando que vão pegar ele a qualquer segundo. Ah, lembra aquela porra daquele plastiquinho que a gente botou para você botar na mão? Então bota aquilo na mão, dá esfregada, puxa o negócio, e aí qualquer um que tu tocar com essa mão agora desmaia em meio segundo, tá? Ah, tá legal. Então, beleza. Ah, mas papo vai, papo vem. Tô passando negócio aí. Opa, eu acho que eu toquei na minha têmpora. Mas você tocou ou não tocou? Aí começa a derreter, né? Cara, que pândego, velho. Né? Como é que foi na sua impressão, Jota, Deus narcoteado? Cara, parece metade das minhas experiências com álcool, né? É mais ou menos assim. Você se identificou muito. Eu me vi naquilo ali, falei assim, cara, eu sou Deus, né? Né? E você também tem uma seringa de anti-histamínico, assim, à disposição, não era pra te acordar? É? Não, cara, eu tenho que acordar dias depois com total amnésia do que ocorreu. Cara, agora, vocês viram a sacada de gênio? Que Nicolas tava... O Nick já tinha desmaiado naquela hora. Já tava babosa, já tava no chão, né? Ah, mas a gente tem que fazer esse filho da puta bater a injeção de adrenalina nele e aí faz o quê? Ação! Aí, pá! Não. Ah, garoto! É, luz, luzes, câmera! Não, luzes porra nenhuma, ela gritou só ação. Foi só ação, né? Sim, cara. O melhor desfibrilador pro Nicolas Cage é gritar action! É. Claquetezinha, pá! Acabou-se, vambora. Tá. Aí a gente vê uma cena no banheiro, o Nicolas Cage tá reclamando pra Vivian que ele não devia estar espionando o Ravi, que é um absurdo, ele tá fazendo isso, tal e coisa. E a Vivian pede pra ele ficar mais tempo ali na situação, porque eles ainda não encontraram o local onde tá a Maria. Aí eu, pô, mas eu vou sair agora, acabou a festa, acabou o contrato, vamos embora. Como é que eu vou fazer isso? Te vira, negão, vai lá. Dá teu jeito, não é Deus? Dá teu jeito, pô. Ah, tá bom então. Aí o Ravi faz um discurso emocionadíssimo sobre o pai dele, um filme numa televisão de hospital que é O Guarda-Costas e a Primeira Dama. E, cara, esse filme é muito foda. Eu já vi. Já viu esse, bom, Pensador? Já. Legal. É muito bom, né? É tipo um guarda-costas, só que sem cantoria. Não é o Bad Lieutenant, esse? É. O nome é Guarding Test. Ah, então. É o filme. É o filme do Nicolas Cage com a Shirley MacLaine. Isso. Que a Shirley MacLaine é a primeira dama e o Nicolas Cage é o guarda-costas dela. Muito bem. Obrigado, Capitão Óbvio, que eu falei dois nomes. Isso não queria dizer necessariamente que eles estariam fazendo esse papel, né? Capitão Óbvio é a puta que te pariu. E eu não ficaria surpreso se o Nick Cage fizesse a primeira dama, então. Porra. Porque afinal ele pode fazer o papel que ele quiser. Ele é Deus. Aliás, a gente podia levantar a hashtag aí, Nick Cage como novo James Bond. Porra! Aí sim, parça! Né? Mas aí, beleza! Deus agradece pelos elogios, pelo discurso do Ravi, né? E disse que finalmente Ravi deixou ele dar uma olhada no script dele, que tá um script foda pra caralho, e que ele quer ficar mais tempo na ilha, não só para desenvolver melhor esse script, mas para desenvolver um filme dele com o Ravi. Aí todo mundo olha com a cara de bunda pro Ravi, né? E o Ravi tá lá que nem o nenenzinho. Tá naqueles pulinhos, inclusive. Tá fazendo... Você aceita, a galera, Ravi? Pergunta, você vai ver esse filme? O pessoal fala, Ravi. Ah! Aconteceu de novo. Que pariu. Pior é que tá reciclando piada, cara. Tá bom. É outro, né? Já que... Sétimo, oitavo Tuduche já, né? E contando. Vamos lá, continua. Eu tô indo pelo troféu, baby. Né? Então tá. É óbvio que o Ravi aceita, né? Aí dele, se não aceitasse também, né? E aí a Vivian, no dia seguinte, passa uma localização de onde eles acham que a Maria tá presa, né? Quando o Deus chega na tal localização, né? Um lugar assim mais escondidinho dentro do complexo lá do Ravi. O Ravi chega, surpreende Deus, né? Que devia estar onisciente, a onisciência dele devia estar desligada nessa hora. Ah, o que você está fazendo aqui, Ravi? Ah, não, é que eu quero te levar para um passeio tal e coisa, mas eu quero liberar a nossa criatividade. LSD? Oh, yeah. Aí, Nick Cage olha para cara, olha para o Ravi, olha para o lugar que ele devia estar indo. Olha pro Ravi de novo, olha pra cima, vê a si mesmo, né? Tá vendo pro alto, tá vendo pra Deus, né? Olhando pro firmamento, né? E se vendo lá, né? Também. Aí ele fala, ah, que mais? Foda-se. Isso. Aí ele estica a língua e toma as gotinhas de LSD. E a próxima cena, cara? Eu não posso descrever a próxima cena a não ser Titi Chong dirigindo uma estrada. Concorda? Aliás, Nerdmaster e todo mundo aqui, você ouvindo que está do outro lado, não sei se vocês sabem, mas LSD, que ainda é comercializado hoje em dia em formato de selo de correio, né, os micropontos, impresso em micropontos de LCD e você lambe em vez de ser gotejado na boca, já teve LSD printado com a cara do Nicolas Cage. Esses devem te levar mais alto. Esses aí são poder, cara. Nossa, velho. Né? Agora, pensador, descreva as caras e bocas de Deus e Ravi no carro às custas do LSD. É, o que eu posso dizer assim é que isso é uma verdadeira interpretação entregue. Eles se entregam àquilo, cara. Aquilo ali você vê a realidade. Não é a realidade de quem usa LSD. A realidade de atores em meia idade cujo botox venceu e começa a derreter a cara. E você viu. Um troço espetacular, e velho. Você viu que o Ravi fala que o Nicolas Cage é o mais indicado para dirigir em alta velocidade, porque ele fez A Lenda do Tesouro Perdido em 60 segundos sem dublê. 60 segundos, cara. Pô, pode escrever, cara. Ele dirigiu todos os carros de 60 segundos, inclusive aqueles que ele não dava. Tem. É, ué. É melhor que isso, só Chuck Norris. Né? Mas vamos lá. Mas aí os dois vão chapados até a cidade, começam a rir que nem dois palhaços no meio do circo, né? E eles começam a discutir como que o filme do Ravi deve ser um drama adulto, mas também com pontos de comédia, mas não aquela comédia chata em que duas pessoas estão só conversando, que é justamente o que está acontecendo agora. Né? Uma comédia chata com duas pessoas conversando. Exatamente essa ponta da cena. Então tá bom. Aí, beleza, o cara chega, eles olham ali no canto, tem dois malucos ali sentados no banco da praça conversando. Ele, não, ó, aqueles caras estão observando a gente. Eles estão? Não estão, não? Estão? Estão? Não estão? Peraí, eu vou ver. Não, não olha mais não. Se olhar, você vai espantar eles. Faça o seguinte, olhe pra eles com uma gargalhada falsa. Aí o Ravi. Cara, é tipo assim, ele, a mesma coisa que o Nicolas Cage fez em A Outra Face, de rir chorando ao mesmo tempo. É. Puta que pariu. Cara, eu vou te contar um negão. Cara, puta que pariu, Pascal, tu tá de parabéns, cara, que eu nunca vi o filho da puta chapado, mais bem chapado do que esse Pedro Pascal nessa cena, cara. Nicolas Cage é Nicolas Cage o tempo todo, então foda-se, chapado, meu chapado, é Deus, não tem diferença. Mas, cara, eu vou pedir agora, por favor, Jorge, mais uma salva de palmas de paz, porque seu Pedro Pascal nessa cena. Eu voltei essa cena umas 6 vezes, mano. Puta que pariu. Mas aí, beleza, então eles acham que estão sendo perseguidos pelos dois caras no banco, não tão, foda-se, tá bom. Ah, vamos fugir então. Então faz o seguinte, eu vou contar até 3 e a gente sai correndo. 1 e a gente sai correndo. Que horrível! Né? Aí estão lá, correndo a toda, desesperados, e de repente, eles dão de cara no muro. Por favor, Jota, descreva essa cena do muro. Por favor, dê a epicidade que essa cena exige. Ao chegar no muro, eles percebem que não vão conseguir subir da maneira tradicional, então o Ravi ajuda Deus a subir, dando pezinho. E ele sobe no muro, só que ao subir, Deus estica a mão para Ravi, mas Ravi não consegue subir. Cara, ele não consegue subir no muro. E aí começa uma coisa maravilhosa, uma dramacidade incrível, uma despedida terrível. Os dois vão se separar, aquela amizade vai se romper pro resto da vida. Mas aí tinha um lugarzinho para passar do lado do muro, e aí... O muro era um pedaço. Era só um pedacinho do muro. Tava tudo aberto. Aí, não, a cena que essa, eu tive que parar, pausar o filme, porque eu tava rindo tanto, cara, que a minha garganta tava doendo, minha cabeça tava doendo, meu maxilar tava doendo de tanto rir. Isso, sanduíche, obrigado. E... a cara que o Pascal faz, olhando o muro... Ele bota a cabecinha. Ele bota a cabecinha. Ele chega assim. Nick? Ravi! Meu amigo! Como você chegou aqui? Parece que o muro não tinha. Não tinha porra de muro aqui, né? Tá bom. Aí eles passam do muro e o que é que eles encontram? Os mesmos dois caras na mesma porra de banco. Ou seja, eles deram voltas naquela caralha daquela praça. Eles pararam exatamente no mesmo lugar. Foi um loop eterno ali. Né? Eles deram um loop naquele caralho daquela praça ali. Meu Deus, olha eles de novo, vamos fugir, corre! É que eles correm, o Ravi é atropelado. Nossa senhora! Né? Mas é aquela atropelada bonita, tá? É aquela atropelada de trincar o para-brisa. Não, mas aquela atropelada é perfeita, porque até agora os cinematics ali tá esquisito, porque eles não fogem assim no. Eles não correm de um jeito cinematográfico. Eles correm como dois velhos correndo, velho. Eles correm como eles correndo. Pois é, literalmente. Porque, cara, eu falo assim, cara, cadê a epicidade da corrida, sabe? Aquela, sabe? Mais epicidade que a cena do muro, filha de uma puta. Cara, eu falo assim. Você não ficou com o teu coração aos pedaços quando Deus gritou não! Cara, ao ver Ravi cair no chão. Eu me senti abandonado ali. Aí beleza, papo vai, papo vem. O Ravi tá, porra, ele acabou de ser atropelado, né? Deus, por favor, guia o carro pra mim. Mas eu não posso dirigir enquanto eu tô no ácido. Como não? Você dirigiu assim no 60 segundos? Isso, foi aí, não foi lá atrás, não. Tem razão, eu dirigi assim no 60 segundos. Porra, e foi, eu tava chapadaço nessa. Então, porra, vai dirigir logo essa caralha que eu não tô podendo, não. Vou deitar aqui, vou dormir. E vou dormir. E o Ravi dormiu. Enquanto Deus tava dirigindo o carro, destruindo bicicleta pra caralho. Que eu quero, filha da puta, não tinha nenhuma condição de estar dirigindo. Fazendo aquele ácido, estrago. Cara, ele fez estrago pra cidade inteira, eu acho. Né? Só vai tudo bem. Ele tá. É quase aquela cena do Leonardo DiCaprio, doidão de Qualude. Lembrei dessa cena. Bem do Lobo de Wall Street. Né? Lembrei pra caralho dessa cena. Beleza. Ele dirige na contramão, inclusive. Por que não, né? Tá lá. Aí, beleza, ele recebe Deus recebe outra mensagem da Vivian. E vai até onde ele acha que a Maria tá, que é aquele lugar onde o Ravi pegou ele pra botar LSD e levar pra passear, né? Aí ele chega, é um lugar todo fechado, tá com uma senha, com botão, tal e coisa, aí, porra, como é que eu vou entrar nesse caralho? Aí chega o Ravi. Como é que o Ravi acordou? Porque ele tava chapado, atropelado e dolorido. Como é que ele acordou? Foda-se, né? Mas aí... Ô, Nick, o que você tá fazendo aqui? Ravi, preciso entrar pra ver o que tem, meu. Mas, Nick, não pode. Se você entrar aí, você vai ter que sofrer as consequências. Nossa amizade pode nunca mais ser do mesmo jeito. Ravi, tô pedindo. Abre essa porta. Tá bom. Ele vai lá e abre. E aí, pensador. Imagina a seguinte cena. Eles entram e dentro tá a maior coleção de memorabilias de filmes do Nicolas Cage da história do Nicolas Cage. Cara, eu fiquei de pau duro vendo aquilo. Cara, eu queria estar naquele lugar. É lindo. Puta que pariu. Inclusive, eu quero chamar a atenção pro avatar de nosso querido Matheus HQMen, essa maravilhosa almofada de Nicolas Cage. Tinha lá uma também na coleção do Ravi, né, Matheus? Chamou. Tinha uma almofada dessa tua na coleção do Ravi, não tinha? Tinha. Aliás, essa imagem aqui eu não tirei de uma almofada, eu tirei de um mousepad, mas deve ser a mesma foto. É a mesma foto, exatamente. No caso da almofada ainda é pior, que é uma almofada que quando você passa a mão, onde você passa a mão fica vermelho. Quer dizer, você rasga a cara do Nicolas Cage, se você quiser, na almofada. Ele mesmo passa a mão e fala, cara, que coisa bizarra. Eu, não é bizarro não, é perfeito. O Javi bota de volta a almofada de volta como tava, né, tal e coisa. Aí eles olham pra creme de la creme, pra peça central da coleção de memorabilia do Nicolas Cage, do Javi. Por favor, J. Santos, tenha honra. Cara, é uma estátua em tamanho real do bizarra do Nicolas Cage, do filme A Outra Face, segurando as duas pistolas douradas. Agora, vocês imaginam, ouvintes, saca a estátua de cera Madame Tussauds? É, do Madame Tussauds, exatamente, era o que eu tava pensando. É bem feito, tá? Você imagina a prima pobre da Madame Tussauds. Também isso. Madame Tussauds, né? Madame Tussauds. É a Madame Tussauds. É a Madame Tussauds mesmo. É a Madame Tussauds. A gente tá homenageando ela muito, inclusive, nesse episódio. Eu tô quase pedindo pro Jorge não cortar as tosses que a gente tá tendo durante a conversa toda. Mas tudo bem, vamos lá. Não! Aí, a estátua da Madame Tussauds, né, chegou lá. Ah, mas essas são as pistolas mesmo do filme? São, e a roupa também. A roupa é a mesma que você usou lá no filme. Caralho, mas que pô, mas e aquele pozinho branco no nariz também é o mesmo que você usou. É, exatamente. Mas, cara, essa estátua é a coisa mais grotesca, bizarra e medonha que eu já vi na minha vida. E eu concordo, era feia pra caralho. É muito difícil, né? Quando você bota uma estátua de Deus, ser feia, né? Mas vamos lá. Quanto tu pagou nessa porra? $6,000. Cara, mas eu não consigo tirar o olho dessa merda de tão bizarra que ela é. Te pago 20 mil. Te dou 20 mil. Não, Nick, desculpa, mas essa aí eu não posso vender. Não posso. Não tá à venda. Ai, porra. Sacanagem. Queria tanto essa merda. Aí, beleza. Corta a cena, tá lá Deus papeando com a Vivian de novo. No caso, dessa vez, ele tá papeando presencialmente, né? Tá ele e a Vivian no banquinho, numa praça lá qualquer, conversando. Ele diz que não, boas notícias, a menina não tá lá. Olha, má notícia, a menina não tá lá. Boa notícia, o filme tá indo de vento em popa. Bom saber isso, né? Isso é muito importante pra investigação dela, né? Muito bom. Aí a Vivian, pô... Por que que você, já que você tá, o filme tá indo tão bem, de vento em popa, tal coisa, por que que você não sugere pra ele uma cena de sequestro? Vai que de repente ele monta e conta a história de onde é que ele guardou a garota. Cara, mas Vivian, uma cena de sequestro? Isso é um drama, suspense, adulto, com toques de comédia. Não vai caber uma cena de sequestro nessas coisas. Não, não vai dar certo. Ah, mas você tem que entender, Nick, que é necessário hoje em dia para a audiência ter um gancho. Você tá falando que nem o marketing, né? É, tem razão. Tem que ter um gancho hoje em dia para atrair toda a audiência. Tá, vamos falar pro Javi essa história do sequestro, então. Aí, beleza, corta a cena. Deus e o Javi estão treinando tiro. Sabe aquela história do lança, pá, e detona os pratinhos? Então, é essa mesma merda. Aí o Deus, eu não sei se por um ato de misericórdia ou só para não se parecer tão babaca quando Deus poderia parecer, né? Ele tá errando os pratos, né? Ele tá fazendo uma benevolência de não se achar demais além da conta, né? Aí o Javi pega na arma de Deus, né? Ah, você acha que eu não sei o que você tá querendo, né? Com esse negócio de querer botar a cena de sequestro, né? Você acha que você não sabe que eu tô... Você tá mentindo pra mim, Nicolas Cage? Como, Javi? Não, que história é essa de mentir? Como, Javi? Que merda é essa? Ah, ele bota, ele recarrega a arma, né? Fecha a arma, tal coisa. Tá vindo na direção do Nicolas Cage com a arma carregada. Javi, ó, você não vai atirar, me dá a arma, tá? Para com essa porra. Ó, Javi, Javi, olá. Ah, e você acha que eu não sei que você tá acrescentando essa cena do sequestro? Porque, na verdade, você tem um conflito com a sua filha, ele. Cara, você acertou na mosca. Menino, como você é perceptivo. Caralho, acertou na pinta, menino. Parabéns, hein? É isso aí. Então tá, a gente vai botar a cena do sequestro assim. Mas foi uma boa ideia, gostei. Tá bom, vamos lá, vamos nessa, né? Ficou por aí mesmo. Aí beleza, depois disso. Sim. Aí depois dessa cena, o Ravi encontra de novo Deus no quarto dele, né? Essa saída do quarto dele, dá um susto, inclusive, né? Olha, Deus, Nick, eu não queria fazer isso não, mas você me forçou a fazer isso. Ah, vem comigo, bora, aqui, rápido. Ravi, o que, é que você tá aprontando, Ravi? Ravi, só quero deixar claro e me deixa pelo menos ligar pra minha mulher e pra minha filha pra elas saberem que eu tô bem. Não, precisa não, elas estão aqui. Ele abre a porta, tá a mulher e a filha lá. Nick, filho, você tava morrendo. O Ravi falou que você tava pra morrer. É, tava pra morrer. A criatividade dele. Aí, o que que acontece? Ravi tenta fazer agora uma terapia de família com a porra do Nicolas Cage e a família deles, né? E durante o jantar ele tenta pedir desculpa, falha miseravelmente. Até o Ravi tirar sarro da cara de Deus quando tá fazendo esse pedido de desculpa, porque também vou te contar um negócio, foi patético mesmo. Né? Não, mas não é? Tipo assim, parecia que ele tava representando sem vontade de representar. Aí todo mundo tira sarro, a Ed, que é a filha de Deus, no caso, reclama que Deus não dá atenção aos gostos dela, que é tudo do jeito que ele quer, os filmes que ele quer, os livros que ele quer, e o caralho é quatro. E aí Lucas visita o Ravi, tiram o Ravi, inclusive, dessa cena vexaminosa e botam ele numa salinha ali. Tá lá Lucas comendo Fruit Loops. Vocês já provaram Fruit Loops? Não. Sim. Parece isopor. Cara, colorido. Fruit Loop... É isopor colorido, mas é gostoso, pelo menos, né? Que tem gosto de fruta. Né? Então, saca isoporito, o Jota? Sim. Então, imagina isoporito colorido com gosto de fruta pra comer com leite. É cereal. Cereal de aqui em casa eu uso de chocolate. O Lucas tá lá comendo os Fruit Loops, tal coisa, e recomenda que o Ravi coma também, que o Fruit Loops é muito gostoso, tal coisa, beleza, papo vem. E aí, por que você tá me fudendo, primo? Como assim te fudendo? Que história é essa te fudendo? Você tá com a porra de um agente da CIA na tua casa, seu filho, seu hijo de puta! Não, vou falar com as palavras corretas. Seu hirro de puta! Ah, mas como assim a gente da CIA? A porra do Nicolas Cage, a caralha do agente da CIA, cabronco, Rollins, caralho! Não, que isso? Só faltou ouvir o Feira da Fruta falar assim, né? Esse cara tá aqui amando do Batman. Né? E nem veio comer a tia do Batman, pelo menos, não, filha da puta. Né? Mas aí o Lucas ameaça o Ravi, né? Aponta uma arma para o Kengo do Ravi. Eu vou te matar, seu hijo de puta, seu currones, caralho, meu de puta, natada, neteira, nareta. É lógico que eu não vou te matar, seu porco. Você tá se mijou aí, né? Eu não vou te matar, não, mas olha só, primo. Eu quero acreditar em você. Eu quero acreditar em você. Não foi você que me traiu. Mas agora eu só vou te dizer uma coisa. Ou tu mata a porra do Nicolas Cage, ou eu te mato. Só isso. E nesse meio tempo, tá Nicolas Cage falando de novo com a Vivian, né? E a Vivian fala, cara, arruma uma arma e foge com as tuas mulheres e tua filha daí, porque senão fudeu. Tá, onde é que eu vou? Ah, eu sei onde tem umas armas, tá. Sei porra. Até onde tem duas. Eu sei até onde tem duas, né? Porra, né? Aí a gente vê uma cena maravilhosa da cara do Nicolas, o reflexo de Deus se mesclando à cara grotesca do boneco de Deus. Nossa! Enquanto que ele olha pras armas douradas e pega, óbvio, ele pega as armas douradas, né? Tinha que pegar, óbvio. Afinal de contas, as armas eram dele, meu. não tá roubando. A arma é dele. Aí tá lá, beleza, Ravi tá com a missão de matar Deus e Deus tá com a missão de matar Ravi. Então um tá querendo matar o outro. Presta bastante atenção nesse plot, hein? Ele agora vai ficar mais intenso. Aí eles se encontram. E aí, Ravi? Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Cara, eu queria pedir desculpa por ter trazido tua mulher e tua filha, tá? Não, pra lá, você fez bem, a gente precisava ter esse papo mesmo, tranquilo, tá coisa. Tá querendo ir lá no penhasco de novo? Penhasco? Tá bom, né? A gente pode ir no penhasco. Cara, eu não tô falando sacanagem, não. É desse jeito que eu estava falando nessa cena, tá? É desse jeito, né? Não vou fazer nada melhor, terça-feira eu ia lavar uma roupa, né? Não, acho que vamos lá no penhasco. Ah, beleza, eles vão pro penhasco, no jipezinho do Ravi. E aí, ainda dentro do jipezinho, conversando aqueles papo aleatório que o povo conversa quando tá no carro, não sei o que o povo tem que conversar tanto na porra do carro, parece motorista de Uber, quer ficar falando da vida do universo e tudo mais, porra, eu só quero chegar no meu lugar e foda-se, eu não quero papo com motorista, caralho. Aí, cara, sapato bonito esse teu, hein? Gostou? É novo? Não, já tinha. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Ah, não, que... Tirei, botei hoje. Porra, legal. Quer trocar? Pra valer? Permanente? É, sim, troca. Troca. Vai, tá bom. Você trocou sapato? Tá bom. Tênis, sapato. Sapato, tênis. Aí, beleza. Ainda bem que eles calçam o mesmo número, né? Claro, né? Né? Aí, beleza. Eles vão até o penhasco. E aí, quando chegam no penhasco, o Ravi aponta uma arma pra Deus, que não satisfeito, aponta duas armas pro Ravi, porque afinal de contas ele é Deus, ele tem que ser mais poderoso. Claro. Né? Então ele aponta as duas armas. Ué, o que vocês estão fazendo com as minhas armas? Não, essas são as minhas armas. São as minhas armas. Mas você vai me matar? E você também não ia me matar? Mas eu não quero te matar, mas eu também não quero te matar. Pô, mas eu te amo, e eu também te É um diálogo impressionante, né? É um bromance, cara. É um bromance nesses dois que eu vou te contar um negócio, cara. Puta que me pariu. Aí, beleza. Eles desistem, né, de matar um ou outro. Mas no que eles desistem, começa a pipocar tiro pra tudo quanto é lado. Porque, obviamente, o Lucas não ia confiar nesses dois bunda um pra matar o outro. Óbvio que não, né? Então eles mandaram atiradores pra matar com o Ravi e com o Deus, né? E ele, como Deus... E aí que o Ravi admite que, na verdade, ele é só o bucha, né? Que o verdadeiro chefão lá é o Lucas, né? Isso, e ficou... Acho que isso ficou óbvio quando o Lucas ameaçou o Ravi agora há pouco. Sim. Mas né? O Deus não sabia disso. Apesar de que Deus deveria saber disso, porque é onipresente. Onisciente. Foda-se, tá? É suspensão de descrença, tá? Ele tava fingindo que não sabia, é isso aí, tá? Aí, então você que não é só o testa de ferro, tal coisa, então beleza, vamos fugir, mas vamos sair dessa porra, tal coisa. Aí começa a comer tiro na casa de Noca, eles começam a correr que nem dois velho, né? Um com o sapato apertado ainda por cima, que a porra do sapato não tinha... suporte pro calcanhar, tal e coisa, aí, tá doendo meu pé, desculpa, eu devia ter trazido o sapato mais confortável. Aí, beleza, eles caem, chegam até perto do jipe, tá, agora você faz o seguinte, Ravi falando pra Deus, né, você pega, corre até o jipe, traz ele aqui, eu subo e a gente cai fora. Gostei dessa ideia, mas... Por que a gente não vai junto? Né? Porque eu não sei correr tão bem quanto você. Você é o melhor corredor que tem no cinema depois do Tom Cruise. Eu ia falar isso. Né? E você corre muito mais rápido que eu, mesmo não estando com sapatos adequados pra sair correndo. Não, mas tá tudo bem, mas sabe o que mais? Não, vamos junto. Bora junto. Em três, vai. Um, dois, três, vai. E aí sai correndo. É óbvio que o Ravi só sai correndo e pula. Só isso que ele ia fazer, enquanto que Deus dá a volta, sobe no carro, liga o motor e rala peito. Que eles ralam peito, a porra dos atiradores sobe em duas motocas, que nada é mais perigoso do que dois motoqueiros. Claro, podia ser mais perigoso ainda se fosse duas pessoas numa moto só, mas aí não ia ter graça. Mas tudo bem, vamos lá. Aí estão dois motoqueiros atrás do Jeep, do Ravi e de Deus, né? Aí, cara, que perseguição foda, cara. Porque não é todo mundo, vocês vão de concordar aqui comigo, que consegue parar um motociclista na muqueta. É. Porra, isso é coisa nível Akira, né, velho? Né? Que o Nicolas Cage simplesmente, no melhor estilo dragão oriental, pegou e arrancou o capacete do cara, ainda deu com o capacete na cara do cara e derrubou ele na moto, na porra do chão. Aí o cara, oh! Aí o outro tava exatamente atrás do Jeep, freia, que ele vai bater e vai cair. Ah, tá bom, então freou e a moto espatifou na porra do Jeep, o cara deu uhul, a pirueta pra dentro do Jeep, caiu, estatelado dentro do Jeep, aí os caras olhando, e aí, morreu? Não morreu, mas ele deve estar desmaiado. Aí o cara acorda. Aí no que ele acorda, obviamente que o Nicolas Cage, que ainda tava com o capacete na mão, deu-lhe uma capacetada na cara do filho da puta, derrubou. E nota uma cena, inclusive, bem discreta, ninguém percebeu, uma faca caiu dentro do né? Presta atenção, sim, porque essa é uma cena muito importante. Mas, tá? Tem uma faca largada dentro da carroceria do Jeep. E a cada 5 segundos essa porra dessa faca aparece. Essa faca reaparece, é assim, é pra todo mundo não esquecer que essa porra dessa faca tá ali, tá? Vocês entenderam bem que tem uma faca na carroceria do Jeep. Né? Parece. Tá todo mundo entendendo assim isso, né? Mas só, ó, só pra garantir que vocês entenderam, tem uma faca na carroceria do Jeep. Exatamente, tá? Isso. Se não fosse você, a gente não teria percebido. Foi, não, isso aqui é um blink, serviço assim, de perdido. Não, isso aqui é um serviço de utilidade pública. Eu preciso dizer que tem uma faca na carroceria do Jeep, senão a pessoa podia passar despercebida. Ora, bolas. Bom. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Eles pegam o Jeep, conseguem fugir da porra dos motoqueiros, né? Aí eles recebem uma ligação da Vivian. Nesse meio tempo eles pegam a Gabriela e a Olivia, que é a esposa de Deus, a Gabriela, que é o amor do Ravi. O Ravi já, vamos dizer, confessou pra Deus o amor que ele tem pela Gabriela, tal e coisa, legal. Aí voltam pra dentro do Jeep, estão as duas fugindo, aí o Deus recebe o telefonema da Vivian, dizendo que a filha dele foi pega pela gangue, que tá junto com a Maria, tá? Maria, filha de Deus, junto, tudo no mesmo lugar. Só que, na verdade, essa ligação é falsa, porque a Vivian tá sendo ameaçada com uma arma na cabeça dela para falar isso para Deus, porque seria uma blasfêmia ela mentir para Deus, mas como ela tá sendo ameaçada, a gente até releva, né? Tadinho. Não dava pra fazer nada, né, nesse caso. Aí, beleza. A Vivian consegue derrubar os caras, matar os caras que estão lá, mas no meio do caminho ela acaba morrendo. Aí morreu Vivian, morreu o cúmplice da Vivian lá, que nem sei o nome da puta, não vou falar de ninguém, foda-se. Aí, beleza, nós somos brindados com a terceira cena de Nick versus Nick. Conta pro povo como é que foi isso, Jota. Não lembro. Ah, não lembra? Obrigado. O Nick tá reclamando pro Nicolas que ele não devia inventar moda de ir atrás das meninas, que ela é a porra de um astro de cinema e que ele não pode ir fazer essa porra. Ah, mas eu preciso, eu tenho que ir atrás das meninas, se eu não for, ninguém vai, tal coisa. Aí resolveu, foda-se, agora vamos... Agora fudeu o cu da Mariola. Os bandidos estão com a Adi e com a Maria. E aí o que que acontece? Chega a Ravi nessa brincadeira e fala: ó, sabe o que que a gente pode fazer? Que seria divertido, sabe? Mó legal, tá? Pega aí, ó. Cola na minha que você passa de ano. Ô, Lucas, tá esperando a visita de um tal do Sérgio. Sérgio Castellani, que é o chefe da máfia italiana. Só que o filho da puta já tá uns 15 anos sem aparecer, sem dar as caras em lugar nenhum. Então ninguém sabe como é que é a cara desse filho da puta. A Olivia, saca a Olivia, que até agora não tava fazendo porra nenhuma, não sei da bronca em Deus. Você era maquiadora, né? Então por que você não bota umas próteses, uma maquiagem, e aí o Nick faz o papel de Sérgio? Ah, então eu vou fazer o papel de Sérgio. Que ideia merda. Então vamos nessa mesmo, é essa que a gente vai usar. Vai ser essa mesmo, foda-se. Aí, papo vai, papo vem. O Lucas, ele chega, né? Fingindo ser o... Ele chega até o Lucas, fingindo ser o tal do Sérgio. E aí, o Lucas já começa ameaçando o tal do Sérgio. Ele não sabe que é o Nicolas Cage. Ele tá ameaçando o Sérgio mesmo, tá? Ah, você tava me traindo, Sérgio? Que porra é essa? Como é que você chega agora com essa cara de pau, tal e coisa? Aí ele olha pra cara da Olivia, que tá fazendo papel de Bárbara. A esposa de Santa Bárbara. Bárbara de Santa Bárbara. E você viu que nessa cena ele tava usando a mesma roupa dos caras da praça lá? Sim, sim. Verdade. Sim, sim. Eu duvido não que ele foi até na praça e pegou dele. É capaz, viu? Né? Mas aí, beleza, ele tá lá, ele olha pra Bárbara. E aí, vai falar nada não? Não, mata aí, pode matar. Como assim, Bárbara? Que merda é essa que pode matar? Ah, você acha que eu tô me cagando pra esse cara? Eu vou herdar as coisas dele se ele morrer. Então mata mesmo, foda-se. Agora, se tu não quiser matar, a gente pode fazer negócio direitinho. Então eu acho melhor tu largar ele e a gente fazer o negócio direitinho. O que você acha? Tá bom, serve, tá. Então vou fazer o negócio. Valeu, Bárbara. Valeu, Bárbara. Obrigado. Aí ele levanta. Aí levanta, né? Eles vão pra lá pra dentro, aí começa a fazer o plano Cebolinha, né? De procurar a Adia Maria dentro do complexo do Lucas. Aí eles vão por dentro de um monte de lugares vazios. É, como é que é o que você fala, professor? Sujo, umbroso, né? Um lugar vazio, de um escuro úmido e umbroso. Isso, exatamente assim. Aí eles encontram lá meia dúzia de capangas, um eles dão uma coronhada e conseguem pegar as armas de volta, mas aí o Marco, que é o segundo em comando do Ravi, ele, parem com isso, vocês estão achando que vão mandar barbar o caso, vão lá pro Lucas. Aí justamente onde tá o Lucas também tá a Maria e a Adi, quer dizer, roteirismo pra quê, né? Conveniências, né? Conveniências, né? Que coincidência. Santa coincidência, Batema! Aí, ó, Lucas, o Sérgio tava batendo nas galeras aí, matou um, deu tiro no outro, tá com uma arma. Tu tá com uma arma, Sérgio? Mas por que tu tá com uma arma, Sérgio? Ah, Rabi, eu pensei que tu não ia fazer, eu nem sabia que tu tava com a garota, pensei que tu era mentira essa história de tu tá com a garota. A gente só vai fazer um acordo se o Delgado lá, o presidenciável, renunciar. Ele não fez isso ainda. Ah, mas a gente vai fazer, mas como? Tem que fazer agora. Aí, como ele fez aquele estilo Nicolas Cage de atuação, né? Aquele overact que todo mundo ama, né? Nicolas Cage, a porra da maquiagem soltou um pouquinho. Aí o Lucas olhou, que porra é essa, Sérgio? Porra, aí na tua cara tá soltando um pedacinho dessa mãe, que porra é essa? Sérgio? Aí, num ato de completo desespero, Nicolas Cage se agarra no Lucas, bota a arma na cabeça. Ninguém se mexe que eu mato esse filho da puta! Ninguém mexe! Bárbara, Olivia, tu chega de Bárbara, né? Foda-se. Olivia, vai pegar as meninas, anda! Liberta as meninas. Nossa, e a outra também, porra. Sacanagem, você não vai libertar só uma, né, porra? Liberta as duas. Ah, tá, pega, vai, foge. Mas e tu? Eu me viro. Se me incomoda, não, vai embora. Aí tá lá, e aí? Bando de filhos da puta. A vida tá boa? Tá tudo tranquilo? Família vai bem? Tem louça pra lavar? Tá com pressa? Eu não tô. Vou ficar aqui um tempão, não tem problema não, tá? Ah, Nicolas Cage, seu maldito, é você que está fazendo essa porra toda. Ah, você descobriu isso até agora, Clóvis? Nossa, que esperto que você é, hein? Puta que pariu. Aí, nesse papo, elas chegam no Jeep, o Ravi tava lá. A Ravi, e aí, Ravi, cadê o Nick? Tá lá com o teu primo. Ah, então, vá, sobe aí, eu vou lá buscar ele. Ah, tá, então tá bom, então vamos lá. Ah, mas aí, como é que faz? Tal coisa. De repente, o Lucas consegue desarmar o Nick, dá-lhe uma coronhada na cara do Nick, que cai que numa jaca podre na porra do chão. Aí ele começa, e agora, Nicolas, que é a única vez que eu vejo eles falarem o nome inteiro. Nicolas Cage, porra de astro, jogador da puta que pariu, usuário da CIA e o caralho, quando ele começa a arrancar a peruca, arranca os botox lá, arranca as porra da barba falsa. O que é que você vai fazer agora? Aí ele começa de novo a porra do monólogo dos 13 milissegundos, né? Que vai levar 13 milissegundos, mesmo que ele atire, ainda leva 13 milissegundos pra minha mão atirar, ativar os músculos saudáveis do gatilho, e que mesmo assim você ainda vai morrer, tal e coisa, bababá. Só que ele tá sem arma, né? Então como assim? O que tá acontecendo com esse monólogo do inferno? Se ele tivesse um apontando arma pro outro, ainda vai, né? Mas porra, ele não tá ninguém apontando arma, tá todo mundo apontando arma pra ele, não tem ninguém apontando contra. Ah, mas aí que ninguém contava que tava chegando na cena Javi, que atirou em todo mundo, inclusive no... Matou todo mundo, menos o né? Família, né? A gente não pode ficar fazendo isso com a família, né? Aí, beleza! Se fosse cunhado, podia. Cunhado não é família. Exato. Cunhado não é família. Cunhado não é nem gente. Se fosse coisa boa, não começava com essa sílaba, né? Exato. Exatamente. Mas aí, beleza, eles conseguem fugir, né? Chegam no Jeep. O tal do Marco, aquele capanga tal e coisa, tá lá, de novo ameaçando as meninas, só que dessa vez é o próprio Deus quem defenestra um tiro no peito desse desgraçado e mata logo esse filho de uma puta de uma vez, né? Então, tchau, Marco, vá pra puta que te pariu. Aí vai todo mundo pra dentro e a Maria vê, né, o Nicolas Cage dando um tiro no capanga que ia matar eles, né, e fala, Nicolas Cage, uau. Eu acredito em você. Eu sempre acreditei em você, Deus. Aí, beleza, todo mundo entra pra porra do Jeep, sai voado com o Jeep, aí, obviamente, começa a porra de uma cena de perseguição, 3 carros de bandido. E por uma incrível coincidência, tudo carro preto com vidro fosco, né? Coisa incrível, acho que eles devem comprar na mesma concessionária, né? Provavelmente. Né? Aí eles estão fugindo, só que a porra do jipinho do Javi não vai dar conta dos 3 carros que estão descendo o morro junto com eles, né? Aí o que é que Javi e Gabriela decidem fazer? Vão pular do carro e vão deter os caras. Ah, mas por quê? Porque agora é a minha vez de confrontar meu primo. Vá-te embora, Nicolas Cage. Seja feliz. Vai, curso do Deus, vai. Alô, filha da puta. Ah, tá bom, tô indo, tô foda-se. Não, tchau. Só que aí o Javi achou que ia descer sozinho do carro, mas não, desceu a Gabriela. Gabriela, tu também, meu amor? Sim, querido, te amo também. E eles se beijam num amor apaixonante. E a lá, Bonnie e Clyde, estão os dois apontando arma para a direção da estrada onde está vindo os carros. E Nick e os Lucas e a galera do mal começam a descer. Começa a chover bala na casa de Noca, maluco. É tiro para tudo quanto é. É quase Cosme e Damião de tanta bala. É. Eu só vi tanto tiro desperdiçado assim no Rambo 4. Né? Mas aí, beleza, eles conseguem derrubar um dos carros, né? Um dos carros dá uma pirueta e catapota, mas eles não conseguem deter todos. O Lucas ainda consegue dar um tiro no ombro do Javi, passam, então passou o Lucas e um carro. Um foi, eram 3, agora são 2. E aí começa a perseguição pelas ruas de Maiorca com um jipinho vagabundo contra 2 carrão de preto tudo fosco, caralho, a quatro. Quem quer falar alguma coisa? Não. Não existe ninguém, então continua. Aí, papo vai, papo vem, eles começam a perseguir, aí tem cena de perseguição de marcha ré, tem cena de carro capotando, atropelado por caminhão, cara, é uma coisa de louco. Tá um realmente finale de filme mesmo, né? Aí tá, sobrou um carro, que é obviamente o carro do Lucas, e aí tá, toca pra onde? Pra onde é que vocês iriam? Se você é um jipe, um astro americano, duas cidadãs americanas e a filha do presidente da Catalunha sendo perseguidos por um bandido. Pra onde que vocês iriam? Pra embaixada dos Estados Unidos. Então toca pra embaixada dos Estados Unidos, ora bolas. Então eles enfiam o carro pra embaixada dentro com os negros. Não. O engraçado que eu acho que se a pessoa tá na guarita da embaixada dos Estados Unidos e um cara vem com tudo com o carro, eles não ficam não. Eles te metem bala no meio da fuça. Eu acho. Eu só acho que os guardas da guarita da embaixada dos Estados Unidos metem bala em quem vem com o carro pra cima com tudo na porra da embaixada. Ah, foda. Eles reconheceram Deus, né, na direção. Não, é Deus! Não, é Deus. Pode entrar. Então, entrou. Deus passa. Resto, não. Entrou. E aí entrou Lucas também junto. Aí eles frearam dentro da embaixada. Já estão livres, né? Beleza. Mas aí o Lucas entra, sai de dentro do carro e pega Deus de refém. Ah, e fala, Lucas, eu vou matar você. Nicolas Cage, maldita, tal e coisa. Aí tá na cena a Olivia e a Ed em pé, na frente do. na traseira do Jeep, né? A Maria lá dentro do Jeep, assustada, tal e coisa. Mas eis que Maria percebe o quê dentro da carroceria do Jeep? Por incrível que pareça, ela percebe a faca. Aquela que ninguém poderia ter visto ali. É verdade, tinha uma. Nossa, não é que você me lembrou que tinha uma faca? Cara, tinha uma faca. Jeep, cara. Porra, ainda bem que você percebeu isso, né? Aí, Ed, pega! Papai! Ela taca a porra da faca em câmera. A faca vai virando. Cara, se eu sou o Lucas, eu já tinha atirado na porra da cabeça do Nicolas Cage na hora que ela gritou papai. Não, mas Deus é o mestre do tempo. O tempo anda de acordo com como Deus manda. É verdade, é verdade. O senhor não cansa de ter razão, hein, seu pensador? O senhor é quase um poliglota, é quase um troglodita, entendeu? O senhor realmente é uma pessoa sábia. Aí, beleza, ele cata a faca no ar e crava a faca na porra do louco. Referenciando a porra da última cena de A Outra Face. Né? Aí, beleza, acabou. Estamos livres. Não, né? Estamos livres em nada, sabe por quê? Calma, sossega aí, meu filho. Calma, deixa eu terminar a frase primeiro, calma. Eu só matei um cara a facada dentro da embaixada dos Estados Unidos? Foda-se, né? Isso não é nem crime, né? Mas é Deus, então pode, né? Mas aí, de repente, o que acontece em cena, Jota? Agora vai, brilha, neném. Não, aconteceu o maior problema da minha vida, né? Porque quando eu tô assistindo e de repente a cena muda. Eu falei, como assim? Eu voltei pra ver, eu voltei uns 15 segundos pra ver a mulher do cabra, porque puta que pariu, não era a mesma mulher. Eu tenho TDAH, cara, quando eu vi que mudou senhores, tudo. Senhores ouvintes, J. Santos sofre de TDAH. Verdade, não é sacanagem não, ele tem TDAH mesmo, verdade. Aí a cena ter mudado de um final de tarde pra uma manhã ensolarada, a porra do Jeep fechado ter virado um Jeep aberto, e a mulher do cara virar de Olivia pra Demi Moore... Eu falei, que caralho? Cara... O que está acontecendo? Eu travei, 100%. Mas aí, beleza. Aí a Demi Moore fala, Nick, finalmente nos vimos. Aí a menina, que não é mais a mesma menina, inclusive, né? Ah, eu te amo, papai. Tá, uhum. Aí todo mundo se beija, se abraça. Esse e filme é o final tem que vir com um aviso. Aí tá, cena do final do filme, abre, é o cinema, né, onde eles estão vendo essa cena final, todo mundo aplaudindo de pé e aplaudindo Deus que tá ali no meio da plateia também, tal e coisa. Aí a guria, filha de Deus, não podia evitar, né? Eu te amo, papai. Foi o Ravi que escreveu. Oh. Não fui eu que escrevi, foi o Ravi. Desculpa. Não posso fazer nada sem ele. Aí, beleza, todo mundo aplaudindo, tal coisa. Aê, beleza. Mas como é que você conseguiu a Demi Moore pra fazer a mamãe, hein? Ah, eu tinha lá meus contatos. Foi a produção que botou ela, que obrigou. Ela não é nem um pouco mais bonita que a tua mãe, hein? Paquerador, coisinha lá. Pô. Aí, beleza, o Neil Patrick Harris chega, convida ele pra festa da pré-estreia, tal coisa. Fala, não. Leva o Ravi. Leva o Ravi, que é melhor, porque eu vou cuidar da minha família, que é melhor. O Ravi não viu a pré-estreia. Que ele, de novo, estava nervoso demais com o negócio, ele não quis ver a pré-estreia, mas ele ia, tava bom? Bom pra caralho, Rafa, tava muito bom. Tu vai ter muito sucesso nessa porra, principalmente se só fizer filmes com Nicolas Cage, aí vai ser claro. Sucesso garantido, né? Aí, beleza, está Deus e a família em casa, curtindo um tempo de qualidade, e aí, Deus, vamos assistir um filme? Tá, mas... Menino, escolhe você o filme dessa vez. Ah, bora ver Paddington 2? Bora, pra Paddington 2. Vamos lá, vamos ver Paddington 2. E aí termina o filme, eles vendo Paddington 2, e no telhado somos brindados com mais um Nicky Fucker! O Nick tava lá no telhado fazendo cosplay de Batman. Muito bom. E assim que termina esta obra. Não tem como errar, cara. Pensa Nicolas Cage é a aposta certa, cara. Pronto, era isso que eu ia perguntar. O que tinha achado, já falou, não preciso nem perguntar mais nada. Jota, tu que foi o irresponsável por essa gravação, o que é que tu achou? Eu tava contando os minutos pra eu conseguir assistir o filme, velho. Puta que pariu. Eu vi o trailer 3 vezes, cara. Só... TDAH é uma merda, né? É, tem isso também, né? Mas assim, cara, filme do Nicolas Cage, independente de qual seja, eu vou assistir com expectativa nos pés. Por isso que sempre é divertido essa porra. Tua expectativa vai ser tão baixa assim? Pois é, velho, eu não entendi. Quando eu vou ver um filme do Nicolas Cage, eu já espero... A minha expectativa é no teto. Não. O sublime da perfeição, porque é Nicolas Cage. Não, véio. Eu vou... Que é a mesma coisa de assistir filme com o Matrix lá, esqueci o nome do filho do cabronco. Peraí, você tá, tá comparando Keanu Reeves... Com Nicolas na Cage. Na minha cabeça tá eles ficam no mesmo, peraí, na mesma caixinha assim. Você está comparando uma pessoa que tem, um ator que tem as expressões faciais de um bebê em qualquer cena, com o cara que tem as expressões faciais de Krakatoa, o inferno de Java em erupção, que é Nicolas Cage, é isso mesmo. Cara, você está comparando Deus com uma pessoa que a fala mais conhecida de todas é... Deus! Uou! tá bom, Matheus, o que, que tu achou? Valeu a pena assistir O Peso do Talento? Olha, assim, ao contrário de vocês, eu sou um agnóstico em relação à religião do Nicolas Cage, né? Ateu, herege. Não, herege. Quem chamou esse cara aqui? Mas assim, foi uma surpresa legal o Nicolas Cage aparecer num filme de comédia que é muito bom. Né, uma comédia de ação muito boa, fazendo graça com ele mesmo, né, porque todo mundo já faz graça com o Nicolas Cage. Obviamente que na vida real ele não é esse exagero que ele aparece no filme, mas tem alguma coisa de real ali. Né, tem alguma coisa de real ali. E considerando que os últimos filmes que eu assisti do Nicolas Cage foram A Cor que Veio do Espaço, Mandy e Pig, que são filmes pesadíssimos, que são estranhos e surreais, foi diferente ter assistido isso aí, gostei. Caralho, A Cor que Veio do Espaço é foda, cara. Porra. Mas vocês já assistiram Mandy? Ó, não assista deprimido não, tá? Não, assista num dia sobre o efeito de droga. Não, ou no efeito de LSD, né? Que a gente já viu como é que o LSD deixa as pessoas, né? Ou pelo menos num dia que você ganhou na loteria. Que aí tu tá muito feliz, dá pra compensar o que a porra que veio do espaço vai te fazer. Mas vocês assistiram. Só tem um filme nessa vida que é pior do que a cor que veio do espaço. É o quê? Vagalumes. Nem. Não, retinho que você falou agora. Não tem como comparar os dois. O Túmulo dos Vagalumes é muito mais pesado do que a cor que veio do espaço. Sim, é. Mas não tem como comparar os dois. O Túmulo dos Vagalumes é um excelente filme, que deixa você muito deprimido. A cor que veio do espaço. Túmulo dos Vagalumes. Não, Túmulo dos Vagalumes não te deixa deprimido. Túmulo dos Vagalumes te fode, te enraba, pisa em cima de você, cospe na tua cara e joga uma pedra em cima. Mas túmulo dos Vagalumes. Mas até aí, o que é que Nicolas Cage faz com a vida? Exatamente isso. Fode e enraba o universo, cara. Ele tá aqui pra isso. Então tá. Mas pelo menos ele beija na boca. Muito bem. Oh, yeah. De muito bem, inclusive. Beija gostoso, inclusive, né? E é isso, ouvintes. Ficamos com essa por aqui, puta que me pariu. Vida longa e próspera. Amém. Yay. Nicolas Cage. Amém. My eyes. You got an Nerd Mail. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Vormicê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, no próximo programa. Até mais!